abaixo ele desceu. A menina que eu amo foi cair nos braços meus. Eu dei um beijinho nela e senti o seu calor. Você agora está presa na corrente do amor. Outra vez. Eu dei um beijinho nela. É isso aí. E senti o seu calor. E agora? Você agora está presa na corrente do amor. Eu adoro, mora no meu coração. O sapo pulou, rio abaixo ele.